mas se há uma razão para tal. Perguntas, mas se há uma razão. Mas eu sei lá se há. Esta cena aqui, mas costumo continuar.